University from Canberra. Radio University. 27 Puts North. Radio Rue. Radio University of Coimbra. The RUC. Radio Universidad de Coimbra. 107.9 FM. Radio University from Canberra. Radio Universitaria de Coimbra. Radio Universidad de Coimbra. Radio Universidad de Coimbra. Radio Universidad de Coimbra. Ah, fuck. Radio Universidad de Coimbra. Radio Universidad de Radio Universidad Coimbra. Radio University of Coimbra. 107.9 FM. Radio University of Coimbra. Radio University Coimbra. Radio Universidad. La Radio Universitaria di Coimbra. Radio Universidad. RUC 24. Experimenta. Então, bem-vindos. Estamos de facto na Rádio Universidade de Coimbra. E hoje é dia 26 de março de 2010. À sexta, às 9 da noite, com repetição às 8 da manhã de quarta-feira, acontece a clepsidra. Aqui está mais uma emissão da clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice. Clepsidra. Música e conversas. Atalho de foice. Boa noite. Este o som da clepsidra depois de passar o lado negro da lua, dar três voltas ao globo terrestre. Aqui estamos semanalmente num programa que constitui cada um dele uma conversa de café à mesa da rádio. Conversas de café à mesa da rádio, clepsidra, clep para os amigos. Com a condução habitual de João Pedro Gonçalves, como acontece hoje, e com a participação de outros membros. Painel permanente constituído por Serafim Duarte. Hoje abraços com... abraços e beijos. Com felizes questões familiares. Também o António Pinheiro, que hoje também vive um momento grande em termos políticos, ou não fosse hoje o dia da eleição do presidente do PSD. Pedro Passos Coelho, Paulo Rangel. Um deles, certamente, e de acordo com as sondagens, será o próximo dirigente do PPD-PSD. É, sim, senhora. Um dos partidos que se tem revezado no poder em Portugal, a par do PS, e que tem constituído, para o bem e para o mal, as traves dirigentes deste país no pós-25 de Abril. Vamos então começar musicalmente com este tema do Fausto, O Barco Vai de Saída, e ainda o álbum Por Este Rio Acima. Fausto, vamos a isso. E agora vou de partida. Levo-te comigo, ó cana verde. Lembra-te de mim, ó meu amor. Lembra-te de mim nesta aventura. Para lá da loucura, para lá do Equador. Ah, mas que ingrata aventura. Bem me posso queixar. Da pátria há pouca fartura. Cheia de mágoas, ai quebra-mar. Com tantos perigos, ai minha vida. Com tantos medos e sobressaltos. Que eu já vou aos saltos. Eu vou de fugida, sem contar essa história escondida. Por servir de criada essa senhora, serviu-se ela também tão sedutora. Foi pecado, e foi pecado, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Sem cruzado, ao som do baile mandado. Em terras de pimenta é maravilha. Com sonhos de prata e fantasia. Com sonhos da cor do arco-íris. Desvairas e ouvires, desvairas magia. Já tenho a bela enfunada. Marrano sem vergonha. Judeu sem coisa nem fronha. Vou de viagem, ai que largada. Só vejo cores, ai que alegria. Só vejo piratas e tesouros. São pratas, são ouros. São noites, são dias. Vou no espantoso trono das águas. Vou no tremendo sopro dos ventos. Vou por cima dos meus pensamentos. Arrepia. E arrepia, sim senhor. Que vida boa era a de Lisboa. Fausto por este rio acima, que saudades de Fausto. Mas ainda há pouco o vi nos Três Cantos, juntamente com o Sérgio Godinho e com o José Mário Branco, um espetáculo também notável na música portuguesa. Estava eu há bocado a referir nomes aqui do painel da Clepsidra e pronto, isto vir a correr para o programa dá isto. Não estão esquecidos, é claro que para além do Serafim e do Pinheiro, Temos também como membros deste painel os ilustres Francisco Costa, também Filipe Sousa e ainda Tó Oliveira, que aqui abrilhantam as conversas de café à mesa da rádio semanalmente, Clepsidra, aqui e também em www.ruc.pt, em todo o mundo. E depois, para aqueles que querem recordar, também no blog da Clepsidra, blogspot, chama-se Clepsidra na Rádio, tudo pegado, e fica no blogspot. É só procurar conversas de café à mesa da rádio, Clepsidra, e vão lá ter isto nos motores de busca, porque se quiserem, vão ao blogspot e procurem Clepsidra na Rádio. Estamos inicialmente sozinhos aqui na Clep, mas muito bem acompanhados por estes senhores compactados, como por exemplo o Fausto, e a seguir vou buscar um de uma coleção, gaitas, violinos e outras hierbas, gaitas, violinas e outras hierbas, que vão gostar certamente. É um tema que aqui passa frequentemente na Clepsidra, mas para já vou recordar um velho teaser deste programa e que também constitui êxito nas mais diversas partes do mundo em que este programa é ouvido, a saber, por exemplo, no Burkina Faso, também nas Honduras, ali para os lados também de Caimão e outros lados que não quero agora mencionar. Cego, medieval, bárbaro, absolutamente idiota. Clepsidra. Clepsidra com João Pedro Gonçalves, Serafim Duarte, António Apolinário Lourenço. Conversas de café à mesa da rádio. Conversas descomprometidas. Exatamente. Isso. Estar no sítio errado à hora, errada. Em mangas de camisa. Ou então. Sempre no ar. Sempre no ar. Como acontece todas as sextas-feiras. Carnival is what you dare. Flesh, farewell, the soul goes bare. Your face is just a mask you wear. FM estéreo da Rádio Universidade de Coimbra. O programa que se segue é da exclusiva responsabilidade do algoritmo aleatório implementado no nosso computador emissor, sintonizado em 107.9 MHz. Obrigada pela sua atenção. Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui. Que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. É assim, fala do homem nascido e por qualquer algoritmo. Não começou logo no início, mas vocês têm direito. E portanto não vos vou perder este direito e tirar esse direito. E vou-vos dar o direito de ouvirem a música completa, ou quase completa, pelo menos a parte que eu quero. Fala do homem nascido, autoria José Nise e José Calvário. Ainda do tempo do nacional-cassonetismo, mas francamente em ruptura em termos de letra e também já em termos de algo, alguma música com a situação vigente. Fala do homem nascido, Carlos Mendes, Duarte Mendes, Samuel Tonicha. E a autoria de António Gedeão e também José Nise. Esta é a parte que eu chamo de nacional cansonetismo e agora vem o bom, o muito bom. Da terra assombrada, do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada, nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido, por me trazerem aqui. Que eu nem sequer fui ouvido, no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Com licença quero passar, tenho pressa de viver. Com licença, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Minha barca aparelhada soltou pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestam, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu. E as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença, que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, com rumo à estrela. Nem batalhas, nem paz, obscura guerra. Dói-me um país neste país que levo. Sou este povo que a si mesmo se desterra. Meu nome são três sílabas do trevo. Há nevoeiro em mim, dentro de abril, dezembro. Quem nunca fui é um grito na memória. E há um naufrágio em mim, se de quem fui me lembro. Há uma história por contar na minha história. Trago no rosto a marca do chicote, cicatrizes as minhas condecorações. Nas minhas mãos é que é verdade, Dom Quixote. Trago na boca um verso de Camões. Sou este camponês que foi ao mar, lavrou as ondas e mandou a espuma, e andou achando como a vindimar terra plantada sobre o vento e a bruma. Sou este marinheiro que ficou em terra, lavrando a mágoa como se lavrar não fosse mais do que a perdida guerra entre o não ser na terra e o ser no mar. Eu que parti e que fiquei sempre presente, eu que tudo mandava e nunca fui senhor, eu que ficando estive sempre ausente, eu que fui marinheiro sendo lavrador. Eu que fiz Portugal e que o perdi em cada porto onde plantei o meu sinal. Eu que fui descobrir e nunca descobri que o porto por achar ficava em Portugal. Eu que matei, roubei, eu que não minto se vos disser que fui pirata e fui ladrão. Eu que fui como Fernão Mendes Pinto, o diabo e o Deus da minha peregrinação. Eu que só tive restos e migalhas e vi cobiça onde diziam haver fé. Eu que reguei de sangue os campos das batalhas onde morria sem saber porquê. Eu que fundei Lisboa e ando a perdê-la em cada viagem. Pátria Penélope bordando à espera. Eu que já fui Ulisses. Ai, Lusíada. Roubaram-lhe Lisboa e a primavera. Eu que trago no corpo a marca do chicote, eu que trago na boca um verso de Camões. Eu é que sou capaz de ser o Dom Quixote que nunca mais confunda moinhos e ladrões. Eu que fiz tudo e nunca tive nada, eu que trago nas mãos o meu país. Eu que sou esta árvore arrancada, este Lusíada sem pátria em Paris. Eu que não tenho mar nem Portugal. E foi meu sangue o vinho, meu suor o pão. Eu que só tenho as lágrimas de sal que me deixou El Rei Sebastião. Nem o Gama, nem os Doze de Inglaterra, o herói sou eu. Aqui sem pão nem glória, eu, camponês no mar e marinheiro em terra, todo mundo e ninguém. Sou eu que faço a história. Quem foi que fez de mim este estrangeiro, este sem pátria a quem a pátria dói? Eu que fui camponês, poeta, marinheiro. Eu que fiz Portugal, quero saber quem foi. Luzia de exilado e em Portugal morei. Se eu agora morresse, sabia porquê. Venham tormentas e punhais, quero batalhas. Eu que sou Portugal, quero viver de pé. Está a passar por aqui, que a liberdade está a passar por aqui.

faz falta. O que faz falta é agitar a malta. O que faz falta. O que faz falta é libertar a malta. O que faz falta. O que faz falta é agitar a malta. O que faz falta. O que faz falta é libertar a malta. O que faz falta. Sombra, o que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é dar poder à malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? O que faz falta é avisar a malta. O que faz falta? Não, não, hoje só com António Pinheiro. O que cá faz falta? António Pinheiro, João Pedro Gonçalves, António Pinheiro que se deslocou expressamente da cabine de voto para aqui. Votaste? O que faz falta é animar a malta. Votaste não é? Ou não votaste? Ou não era para dizer? E que o Serafim não está, puseste aí o Bárbaro Hedionda para que ninguém tenha saudades dele, não é? Gostei foi de ouvir-te dizer quando estava. Essencialmente musical. Que era essencialmente musical, imagino que terás dito no monólogo antes de eu chegar, não é? Mas isto está um bocado a cheirar. Está a cheirar a férias, pá. Semana Santa, é? Semana Santa. E não sei o que é que se passa com o painel da CLEP, mas deve-se ter perdido no trânsito para alguma coisa. Ou foram para a Espanha, porque foram para a Espanha com a Semana Santa a sério, não é? Exatamente. Olha, a séria. Olha, vamos ter que aturar agora o Pedro Passos Coelho, pá. Eu acho que sim. Não é uma questão de aturar, eu acho é que o PSD... Eu que tenho, devo esclarecer os ouvintes que ainda não conhecem. Há um ou dois no Burkina Faso. Já fiz as minhas intenções de voto e já fiz a minha declaração de voto. Há um ou dois no Burkina Faso que não sabe. O António Pinheiro foi um companheiro, não é? Da J de Pedro Passos Coelho. E sempre apoiante de Pedro Passos Coelho, são amigos desde a infância. Da infância, isto é, quando andavam na J, não é? Exatamente. Eram todos amigos. Portanto, eram mais de 100, não é? Na J. Parte, eram mais de 100 na altura. Eram já alguns milhares. E à parte, deixa-me dizer isto. À parte, e tu sempre expressaste uma certa esperança. Deixa-me fazer esta pergunta muito direta. É uma esperança pessoal de melhorares a vida, tu que já não precisas. Que já estás no topo dos ordenados e das classificações e das hierarquias sociais. Pedro, a minha presença na Clepsidra há 20 anos não permite esse tipo de juízo. Exatamente. Eu acredito que hoje vamos fazer história, porque hoje o partido, o PSD, vai virar uma página. Vamos entrar num novo ciclo e o país vai ficar a ganhar, porque vai ficar com um dirigente mais novo, vai ficar com um dirigente vai mais ganhar capaz. Até a língua portuguesa é capaz de ganhar. Vai um passar pouco. A ter um dirigente e uma alternativa de direita. Nós temos neste momento no país uma maioria de esquerda, quer queiramos, quer não, não é? Esquerda é o Sócrates. Não, temos. No Parlamento temos uma maioria de esquerda. Em termos de rótulo. Já é a segunda vez que temos, e já temos há muito tempo, uma maioria de esquerda. E vamos ter agora uma alternativa à direita. E a direita vai ter um líder alternativo, um líder capaz, um líder inovador, um líder competente. O problema da direita nos últimos anos foi ser ultrapassada pela direita. Neste momento, a minha convicção profunda é que o Pedro Passos neste momento estará, porque as urnas estão para fechar daqui a uma hora no PSD. Às 11, portanto, faltam uma hora. Mas eu penso que estará em cima da mesa uma questão que também é não é decisiva, mas é importante, que será se o Pedro Passos consegue ou não consegue uma maioria absoluta dentro do PSD. E isso é importante porquê? É importante porque isso dá, se calhar, um pouco de legitimidade acrescida, caso ela aconteça, essa maioria absoluta, para, no fundo, clarificar e pacificar o partido e acrescentar uma legitimidade política para os tempos difíceis que se adivinham. Já percebi que há um certo nervosismo na esquerda, por se perceber que a mobilização do PSD... Quando falas da esquerda, falas eu falo na esquerda toda. PS. Não, eu quando estou a falar da maioria de esquerda é a maioria que está no Parlamento, porque nós temos uma maioria clara de esquerda. O PC e o Bloco estão a tremer? Não, toda a esquerda estará, porque, repara, independentemente do que acontecer, o que é facto é que o PSD vai aparecer forte e vai aparecer renovado. E, como eu já uma vez aqui disse, não quero estar agora a ser o bruxo aqui das eleições ou querer fazer projeções, mas eu não acredito que, por exemplo, já o disse aqui noutros cenários e noutras conversas, desde o dia das eleições, que me parece, por exemplo, que o Bloco atingiu o seu máximo. Dificilmente nas próximas eleições terá tantos deputados como tem hoje, não é? Ou seja, se houver um partido, um PSD forte, um PSD renovado, a direita vai, com certeza, e ainda por cima, atendendo a que o poder desgasta, e nós já tivemos soluções de esquerda durante os últimos, diria eu, desde o Drão Barroso, já é uma questão de fazer as contas, como diria Guterres, mas sete anos de Parlamento de Esquerda, e portanto estamos a chegar, seguramente hoje é um dia muito importante, porque estamos a chegar a um ponto de viragem. Vai haver uma viragem e ela vai refletir-se nas próximas eleições, ou seja, vai haver uma alternativa credível. O início da viragem no rotativismo que nos governa. Enfim, isso é outro raciocínio. Eu estou a falar no cenário político que temos tido, não é? Mas portanto, o raciocínio a médio e longo prazo. Eu estou a falar de oportunidades, porque, neste momento. Tal como eu conheço, grosso modo, a história do estou a falar de oportunidades. Estou a falar de oportunidades. Exatamente. E seguramente também o Paulo Portas não estará muito satisfeito se houver um líder forte no PSD. Aí estará mais. Enfim, mas isso é uma leitura já mais à direita, já não é à esquerda. Mas, não é? Sabes que eu vaticinei aqui um resultado, mas é a médio e longo prazo e que tem tendência, poderá ter a hipótese de vir ao de cima até com esta crise, que é as pessoas se marimbarem um bocado para o centrão, para este PS-PSD, no fundo o responsável pelo bem e pelo mal que se passou nos últimos 30 e tal anos em Portugal, e se calhar virarem-se para um verdadeiro partido de direita, que sempre o foi, e algum partido de esquerda. Neste caso, na direita, que sempre o foi, temos o CDS, claramente, sem problemas, com crescimentos, com diminuições. Na esquerda, uma vocação mais europeísta, umas vezes, outra vocação mais nacional. Temos uma esquerda que só existe em Portugal, que é a esquerda comunista mais ou menos ortodoxa, e uma nova esquerda, como surgiu em toda a Europa, que é a esquerda protagonizada pelo Bloco de Esquerda. Mas a tendência, se calhar, em termos muito claros, se as coisas têm tendência a clarificar-se, é ficar, se calhar, três partidos. Um centrão, não é? Porque não tem justificação nenhuma em termos ideológicos, mas isso é a minha teoria e vai demorar tempo, e eu também não sou bruxo, mas é uma das hipóteses e é também, de certa forma, um certo desejo das coisas se clarificarem. Agora, a minha questão em termos deste rotativismo, deste curto prazo, é a questão de sempre: como é que Pedro Passos Coelho vai conseguir ultrapassar Sócrates? Ele já tem a experiência dos antecessores, foi muito difícil, porque Sócrates cortou-lhes as hipóteses todas, porque se colocou francamente à sua direita, à direita do PSD e do CDS em muitas medidas, embora mantivesse folcloricamente a questão do aborto, os casamentos homossexuais, etc. No que respeita às medidas puras e duras, há pouca coisa que Sócrates proponha, mesmo agora no PEC, que possa ser contraposta pelo CDS e pelo PSD. Como é que Pedro Passos Coelho vai conseguir? Ele que é um neoliberal, também é um keynesiano, essas coisas todas, como é que Pedro Passos Coelho vai conseguir confrontar-se com José Sócrates? É só na questão da verdade? Ou politicamente, como é que ele se vai posicionar em relação a Sócrates? Eu essa questão separava em duas. Não é? Ou em três ou em quatro. A primeira é assim: vamos deixar esse duelo para adiante e dizer, será que esse duelo vai acontecer? Vamos já deixar essa questão para depois. Vamos falar primeiro, por exemplo, dos exemplos anteriores. Quem diria que Tony Blair ia derrotar os conservadores? Há sempre uma resistência quando aparece alguém de novo. No caso, o Pedro para os militantes do PSD, não é ninguém de novo. É uma pessoa que nós conhecemos, é uma pessoa que sabemos da sua capacidade e da sua liderança. Se calhar para o país, é uma pessoa mais desconhecida. Não tem tantos cargos, não tem tantos desempenhos que permita às pessoas ter uma avaliação da sua capacidade. Mas dentro do partido há esse conhecimento. As pessoas sabem da mais-valia do Pedro Passos. Agora, por exemplo, quando Zapatero ganhou as eleições, alguém esperava que ele ganhasse as eleições? Todas essas questões as pessoas normalmente colocam. Quando alguém vem desconhecido, do líder da oposição... Mas teve os ataques de Atocha e um governo do Aznar que andou a fazer as neiras. Mas isso na vida, e como na política e muitos outros, ou no futebol, etc., a sorte também ajuda, protege os campeões. Quer dizer, é preciso ter timing. E o Zapatero... Claro. Quem é que dizia que o Zapatero ia ganhar? Quem é que dizia que o Tony Blair ia ganhar? Enfim... Quem é que dizia que o Sócrates ia ganhar há uns anos? Quer dizer, que o Sócrates tinha a capacidade de fazer o mandato que fez, o primeiro mandato? Quer dizer, isto, as pessoas têm uma resistência quando, um receio pelo desconhecido, não é? E portanto acham que uma pessoa que vem de novo, então quando o Cavaco foi fazer a rodagem, quem é que conheceu o Cavaco? Conhecia essa pessoa. Exemplo, enfim, mais significativo. Foi uma surpresa, tudo estava preparado para que fosse João Salgueiro, não é? Eu ainda não compreendo muito bem como é que os portugueses engraçaram funciona, com o Cavaco. Funciona, não é? Lá está, o João Salgueiro tinha o Congresso ganho e ele afinal foi fazer rodagem ao carro e veio de lado líder do PSD. Portanto, há sempre esta resistência, que diabo, será que esta pessoa está preparada, não está? Portanto, eu iria por aí, isso nada quer dizer, pelo contrário. Mas estamos aqui a correr um timing, sério risco. Este é o timing de Pedro Passos Coelho. Quanto é que nos ouvirem quarta-feira primeiro de manhã, não é? Porque podem ter a surpresa de um Castanheira Barros ser o presidente do PSD ou mesmo um José Pedro Aguiar Branco. Até a lavar dos cestos é vindima, mas nada aponta nesse sentido. Ou aí, com sérias hipóteses, o nosso amigo Paulo Rangel. Paulo Rangel, francamente não acredito. Acho que hoje é um dia de, como disse, de mudagem, de virar de mudança. Ciclo, de mudança, e portanto de mudar, virar a página, não é? Hoje vai ser um dia. Para tirar dúvidas, e não, os não eleitores dúvidas do PSD, não tenho na dúvidas. Quarta-feira não estamos a enganar os ouvintes, dizer, isto, e temos. Esta conversa tem mais interesse em direto e neste timing, não é? Exatamente. Mas acredito. Mas imagina isto na quarta-feira, os ouvintes de manhã e tal, então ia ganhar. Como é que a coisa ficou afinal? Então ia ganhar. São informações que as pessoas têm e que, no fundo, vão adquirindo ao longo da eleição e através não, da maternidade. A mobilização está muito forte. Isso também é um bom sinal para o exterior, não é? Há muita gente a votar. Muita Mas gente diz-me uma coisa, há um certo rigor nas sondagens, na escolha dos líderes partidários. Isso sente-se no partido, porque, não é? Até enfim, porque nas eleições nacionais já há toda uma série de casos em que foi possível afinar todas estas sondagens. Ao nível das eleições partidárias a coisa não é assim, embora o universo seja muitíssimo mais pequeno. Mais pequeno e que seja corretamente definido e que estejamos efetivamente a falar com pessoas com capacidade de voto, não é? Não é com simpatizantes, nem com pessoas que... Porque eu ouvi falar em simpatizantes, isso não é absolutamente se não nada, votam, não é? Não é representativo. Exatamente. Agora, o que interessa é dizer que o partido está muito mobilizado e que isso é um sinal de energia, um sinal de força para fora. Agora, sente-se também em termos de desempenho. Nas sedes partidárias do PSD. Quem acompanhasse esta campanha para a liderança do PSD percebeu que havia uma grande, como se costuma dizer tecnicamente, uma onda de vitória na candidatura de Passos Coelho, e via-se, enfim, bom, uma onda menos, com menos dinâmica nas outras candidaturas. Há também especial, um grande desencanto por o grande Dom Sebastião do PSD não ter avançado. Refirmou o professor. O professor Marcelo é uma reserva moral de partido. É para daqui a 2 anos? Nunca se sabe. Na política ninguém está politicamente acabado e, portanto, a política é fértil em surpresas. Eu não acredito nisso, até porque a convicção plena, a mobilização que o partido teve, etc., etc., leva a entender e toda a gente acredita no PSD que quem for hoje escolhido será, como eu já disse aqui também, quando foi da apresentação do livro do Pedro Passos cá em Coimbra, que esteve em Coimbra em tom de brincadeira na altura, há um mês atrás, salvo erro, um mês e 15 dias, para aí, sim, que esteve cá o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, e portanto. E portanto eu acho que é isso que vai mesmo acontecer. Olha, padrões de comportamento e de honestidade, desonestidade política, porque enfim as pessoas são todas honestas. Há diferenças entre um Pedro Passos e um José Sócrates Pinto Sousa? Há diferenças. Haverá diferenças, pessoas são diferentes. São pessoas diferentes. Mas são ambos fruto das Jotas, não é? De certo modo, embora o Pedro Passos tenha feito um percurso académico e profissional diferente, não é? Porque não ele foi deputado, depois curso, foi candidato à Turquia, Passos, ele é licenciado em Economia. Licenciado. Numa universidade clássica. Numa universidade, salvo erro, na Lusíada, não quero estar. Não quero estar a dizer Lusíada algum nacional, exato. É uma universidade privada. De todo modo, eu acho que há todas as diferenças em termos de desempenho, em termos de percurso. Portanto, e em termos ambos são os DJs, ambos fizeram licenciatura em universidades privadas. Mas são percursos totalmente diferentes e pensamentos totalmente diferentes. Gerações diferentes. Ambos não se conhece, ainda assim são gerações não se diferentes. Eu não estou a perceber nada de significativo em termos de profissão cá de fora, como por exemplo Mário Soares, que seria um ilustre causídico, como a geração então, anterior. Eu não estou a perceber o raciocínio, as pessoas colocam muito essa questão, quer dizer, o Sócrates. Mas eu diria, se houvesse uma crise política, a pergunta que faço é: será que seria José Sócrates o candidato nessa futura eleição do Partido Socialista? Porque não? Também pode ser, mas também pode não ser. É uma mais valia quem é que iam pôr à frente. Será que José Sócrates estaria disponível para uma terceira, da presidência, para uma terceira eleição? Há outras soluções no Partido Socialista, não é? O Partido Socialista não é só as pessoas, não são só as pessoas que estão no governo. O Partido Socialista tem excelentes quadros, excelentes políticos. Por festas com o Crevinho. Refirma muita gente que há muito boa no Partido Socialista e com muito valor. Agora, será que José Sócrates estaria disponível para uma terceira eleição? Essa é que é a questão que eu coloco. Numa perspectiva pessoal dele, até porque terá seguramente o seu percurso e a sua carreira, não é? Já foi duas vezes Primeiro-Ministro. Há sempre muitos cenários a pessoas que se abrem depois do desempenho de altos cargos e, portanto. Há sempre um lugar de embaixador da ONU para as questões relacionadas com os mosquitos no ar e coisas assim do género. Uma carreira feita de altos e baixos e feita de muitos desempenhos e, portanto, eu não tenho como adquirido que, se houvesse eleições, seria José Sócrates o candidato do Partido Socialista. Eu acho esse debate, ou esse, como eu diria, esse duelo Pedro Passos-Sócrates, terá que ser feito agora, logicamente, não é? Para o imediato, mas não significa que o seja feito num cenário de crise política, que poderá acontecer, diria eu, em 2011 ou 2012. Mas certamente o debate vai começar desde já. Desde já, e a propósito do PEC. Pedro Passos foi muito claro, não se sente vinculado à posição que foi. Força. Era precisamente isso do PEC, porque tudo andou à volta do PEC. Aparentemente, deixa-me fazer de advogado de algum lado. Não, eu facilito a tarefa. Eu acho que a posição do. E eu não quero ser aqui o protagonista da noite da má língua, mas a posição do PSD, eu diria que, visto de fora, até parece que se confundiu um bocado a luta interna com a luta com os interesses do país. Quer dizer, não percebo a posição que foi tomada. Tanto mais que me parece que Manuela Ferreira Leite. É a posição de Manuela Ferreira Leite? Sim, tinha Manuela outra hipótese. Ferreira Leite, repara. Tinha outra hipótese. Há qualquer coisa que não se entende, na minha opinião. Manuela Ferreira Leite, na minha opinião, apoia Paulo Rangel. Parece-me. Talvez. Se vires ontem, há uma subscrição de alguns deputados do PSD que apoiam Paulo Rangel e que dizem que estão contra o PEC. Exato. Eu não ouvi a subscrição, mas vi esse sururu todo. Não é? E, portanto, o próprio Paulo Rangel diz que está contra o PEC. Portanto, há aqui qualquer coisa. Se Paulo Rangel significa a sucessão de Manuela Ferreira Leite e Manuela Ferreira Leite vota contra o PEC, se Passos Coelho também é contra o PEC e diz que não se sente vinculado, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Será que foram os emissários de Bruxelas que chegaram ali à sede do PSD? Também não se entende a data da votação, quer dizer, quem vota atrasado e já está a ser criticado na União Europeia porque ainda não apresentou o PEC e está atrasado na apresentação por mais um dia ou dois, que diabo, não custa nada, sim, não é? Sim, mas a reunião, a cimeira, da proposta da Grécia e com muitos olhos sobre Portugal foi precisamente ontem, mas ontem ainda nós não tínhamos sequer nada para apresentar porque não tínhamos, no fundo, quer dizer, tínhamos o programa, ele não tem que ser votado na Assembleia, mas foi, pelo menos. Tu duvidas que em Bruxelas não sabiam já o validado na Assembleia. Se nós aqui até já sabemos quem é o próximo presidente do PSD, como é que eles em Bruxelas não sabiam o resultado? Não sabemos ainda, nós suspeitamos de quem é, temos uma forte convicção de quem é. Temos e sobre o cenário da vitória, qual a dimensão da vitória? A dimensão da vitória se é a maioria absoluta ou se exatamente. Não é? Para todos os efeitos, um voto no PSD significa maioria absoluta. O outro dirigente não risca, não é? Logicamente. Não, tem um valor acrescido. Tem um valor acrescido em termos de peso no partido, claro. Desde que a dirigente ou o dirigente... Vejamos o que aconteceu, Manuela Ferreira Leite teve uma vitória tangente, não é? Tangencial, e portanto houve ali sempre um mandato um bocadinho... E Pedro Passos Coelho ficou fora dos circuitos, não é? Também pode acontecer. Também pode acontecer, nestes casos, uma aproximação... Até ao fim tudo pode acontecer. Não é? Mas como militante do PSD, prevês que está na altura do PSD voltar ao poder? Eu não prevejo isso, eu prevejo é que o PSD se apresenta mais forte, se apresenta mais forte, se apresenta renovado e se apresenta com uma imagem completamente diferente. E, no fundo, vira a página e apresenta-se com uma ideia de um novo ciclo que se abre. Até porque temos que pensar que houve, eu diria que se calhar estamos a abrir um novo ciclo, tivemos o ciclo de Sá Carneiro, tivemos o ciclo de Cavaco Silva e se calhar agora vamos ter o ciclo de Pedro Passos. Lacana? Um ciclo que vai marcar, é a minha opinião. Lacalha. Bem, terminamos. Estamos quase a chegar à beira da Semana Santa, não é? Ao fim, à beira da Semana Santa. Vais fazer Semana Santa, é? Queres comentar mais algum tema? Trazias algum tipo para além de Semana Santa. Porquê? Por causa das manifestações grandiosas? Não, porque é, sim, com certeza. Porque é muito vivida e para quem é convicto, acho que devia um ano deve aproveitar. Regressei de terras da Moirama, precisamente nesta altura, antes da Páscoa. Portanto, vim de Marrocos, passei por Ceuta e depois assisti àquelas manifestações grandiosas e aquilo é impressionante. Tu imaginas, ali a força da cruzada, a força da e da convicção religiosa. E os espanhóis são absolutamente da fé cristã, da guerra das fés. Foi das coisas que mais me impressionou, foi a presença na Semana Santa em Espanha, porque de facto é vivida intensamente. Mas pela negativa. Não faço essa avaliação, faço uma constatação. É vivida intensamente e com um fervor religioso tremendo que eu nunca assisti cá em Portugal. Nunca assisti em Portugal a uma coisa daquela dimensão. Em Braga há também umas coisas católica? Parecidas, mas não tanto. Não mas tanto. Católica também? Sim. Mas não tanto. Mas é muito forte, é uma importância muito forte. E festa. Onde entram todas, mas literalmente todas, as autoridades. Das autoridades locais, o bispo, o chefe das forças policiais, etc, etc. Tens ali, de facto, ainda uma comemoração da vitória sobre a Moirama.